falar de ambiente sem falar de ciclo urbano da água não faz sentido, porque tudo começa aqui, como foi referido, através depois do ciclo urbano da água e do tratamento em particular das águas residuais, consegue-se garantir qualidade de solos, consegue-se garantir qualidade dos rios e ribeiras, consegue-se ter praias de grande qualidade e inclusive um oceano mais preservado, enfim, isto começa mesmo nesta tarefa. Portanto, este investimento, um investimento sustentado de cerca de 650 mil euros, feito aqui à borda de um hectare, permite-nos perceber que é uma prestação, que isto é um trabalho que não tem, um tratamento que não tem grande impacto de hoje, como muitas vezes se diz, é de grande qualidade, vai até ao limite. Nós estamos aqui a usar a invenção de chamar estas etapas fábricas de água, porque o tratamento terciário que já é feito para mim, de facto, que elas tenham qualidade para a sua reutilização, e portanto, para além disso, há aqui também no âmbito da economia circular uma grande preocupação depois para o tratamento de lamas e através destas lamas fazer um enriquecimento dos nossos solos, onde de facto esta composição orgânica poderá ser extremamente útil.